Oxente, o jumento empacou-me. Ah, pois, vai se lascar, homem. Três juntas de boi, duas galinhas e um pato. Isso aqui é o girimu, uma abóbora. Ih, eu vi o padre de cueca. Manteiga de garrafa é R$3. Homem, tu já foi se lascar hoje? Água de moringa. Água de moringa. Aqui a casa é minha, mas a liberdade é sua. Gente jagunçanhada do meu coração, seja bem-vindo ao nosso cantinho, pode entrar, pode se sentar, se sirva aí, porque a casa pode não ser sua, mas a liberdade é, rapaz. Olha, rapaz, um dia desse um americano veio no Nordeste, né, e ficou por aqui, coisa e tal, vai coisa, e aí voltou lá pros Estados Unidos e fez uma brincadeira lá parecida com o pau de sebo. Aqui a gente bota um negócio em cima lá do pau de sebo, o povo sobe, se rela todinho e ganha o prêmio. Aí ele botou lá um pau de sebo no meio da praça, pegou uma loiraça lindona, botou lá em cima, trempada lá, e falou: quem conseguir subir e tocar nessa loira pode ficar com ela, mas quem não conseguir me paga $50. E aí a galera jagunçaiada do braba do mal, tudo sem ter o que fazer, começaram a subir, começaram a se entrempar no pau de sebo e descia e pagava. E já no final da noite ninguém conseguiu subir, ninguém conseguiu topar na loura que já tava quase caindo lá de cima. E aí chegou um jagunço lá nordestino que tava nos Estados Unidos, talvez, porque saiu batendo de porta em porta, acabou errando o caminho, chegou nos Estados Unidos. E aí ele falou assim: eu vou subir também nesse negócio. Aí o nordestino, que não é besta nem nada, se rolou pelo chão, se encheu de terra e subiu. E se relou, subiu, desceu, escorregou, subiu, desceu, escorregou, subiu, desceu, escorregou. Mas como o nordestino é brasileiro, não desiste nunca, acabou quase desistindo, acabou topando no dedinho mindinho da menina, rapaz. Eu acho até que ela esticou um pouquinho esse pezinho dela. E aí ela falou pra ele: hello... Aí ele: me relei todinho, mas hoje é nós, viu? Yeah, baby! Yeah. E olha, hoje eu tô afoito pra caramba pra contar uma história porreta, voz me seis, mas primeiro, quero aproveitar que eu tomei aquele banho com sabonete Senador, já dei um brilho na careca, que tá nascendo os cabelinhos de volta aqui na lateral, e vou ali na quermesse e já volto, meu compadre. Olá, aqui é o Rafael Dourado. E aqui é o Sapo Ninja. E aqui é o Sapo Jones. E você pode encontrar aventuras com esses dois no canal do Sapo Brothers no YouTube. Tem viagem no tempo, tem caça a fantasmas, tem confronto com monstros horripilantes. O que falta a gente ter é seguro de vida, né? youtube.com/sapobrothers. E pelos pulmões de um batráquio, desculpa qualquer coisa. Meus compadres, minhas comadres, menino pequeno, menino grande, tô muito feliz da gente estar aqui de volta a mais um programa, e eu quero trazer pra voz M6, de autoria do meu amigo Gessi Equirino, lá do Ceará, o poema Véspera de Feira e Escutação de Meio de Feira. São dois movimentos de um único projeto e é mais ou menos assim. São circos velhos, quadrados, montados sem picadeiro. Papapai, tome prego. Papapai, tome prego. Puxe e repuxa arame. Tome licunha e martelo. A depois vem a empanada, assim, sem pano, sem nada. Pibit, buzina o beiço. Avança um carrinho de mão, na mão e na contramão. Cachaça sem água tônica, conduzindo a condução. Almei, almei, almei! Passa um trem de chabeados, um doido mamando gelo, debocha dos desgramados. É o pega pra capar que começa encapetado. Feirantes, galinhas e catrevagens se debulham da espiga de uma velha lotação. Boleia deselegante, de alma chevrolesante, travestida em caminhão. Aí vem a discriminação discutir com dois pneus. É um vira-lata rajado, mago desqualificado, que nem sabe onde nasceu. caçula sem caçulagem, reclama com sua vidinha. Eu não posso mais comigo, filho de nada, é nadinha. Oh, calosão aloprado, fala o pai de mão inchada, aterrando com farinha as tripas enfastiadas e um lipigute de cana de uma garrafa à paisana aprumando a cusparada. Cascas das primeiras frutas abrem escalas pelo chão, causando ascensão e queda do primeiro escorregão. Diz o sorriso, qual é a graça que há? Todo cristão abusado tem queda pra escorregar. Melancias, beicinhos verdes de sorridão encarnado, jacas com seus peitinhos duros, abacates barrigudos do verde e do rochicado, as cabeleiras dos milhos e carradas de cajus com castanhas no colo e os rabos dos abacaxis cheios de nome toque. Para tanta alegoria, vamos precisar de reboque. É isso mesmo, meu chapa. Todo feirante tá duro. E encosta no arrudia e a noite em claro, no escuro. E no bate-asa dos galos, sacode toda a preguiça, feito cachorro moiado. Penteia a pessoa dele assim meio descangotado, engole qualquer mastigo e diz que tá de sangue novo. E vai todo esprivitado caçar os últimos trocados da luta braba do povo. Segundo movimento, escutação de meio de feira. Oh, o girimum caboclo, olha aí, abacaxi, brinco de menina fêmea, traíra, coquiciri. É califão e caçola que tá no risco da moda, vamos abrindo aí a roda, afasta aí, brocolhó. Cura mochicão de ureia, ferradura de abeia, mijadura de potó, remedia cuspe grosso, reumatismo no osso, quizumbice e catimbó. Dez na tonte que eu não durmo, rapaz. Tá aí, um jumento bom. Uma rodada de cana, só tá quebrado o guidão. Quer DP do pirangueiro? Tia Cocora e passo grau? Dei me ré de meu quadro. Um me só bastava ter dado. Uma camada de pau. Oxe, tá aqui pra tu? Tem popelinha estampada? Se tiver, quero mais tarde. Arrupinou a comida, baleeira. É no mangaio. Ô, ruge-ruge da gota. Tô liso, pra que balaio? Inchada só tramontina. Ei, embucharam o Ambrosina de viver de galho em galho. E os preços com mantão? Tão pelas horas da morte. Visse os peitos de Maria. E eu lá tenho essa sorte. Foi 5 juntas de boi, 3 nuvia e 1 garrote. Mas rapaz, cana grande foi essa noite. Quase que não se acabava. Lá no peba, comi peba. Lá na fava. Lá em bruxa, comi bucha. E o dia não mansava. Eita, meu compadre. E pra finalizar a nossa quermesse, eu quero agradecer com todo o coração a toda a galera que tá nos ouvindo aí, dando feedback, principalmente a ele, o cabra macho, o Alexandre Nerdmaster, o host do Paranerdia. Olha, aqui no Paranerdia você encontra o que há de mais relevante na cultura pop nerd do mundo. Filme, série de TV, desenho animado, tokusatsu, não tô com satsu pra falar disso hoje. É só você acessar www.paranerdia.com.br ou pesquisar Paranerd em todos os seus agregadores. Oxe, quase que não sai. A gente vai estar lá, você encontra o Água de Moringa, você encontra o Paranerdia, você encontra o Paraternativo, você encontra o HunterCast e um monte de outras coisas que a gente faz junto, rapaz. Procura nós lá. Além disso, quero agradecer ao Jagunção Jorge Brabo, do Anime Sphere, ao Biel e a Prix, da Taverna do Beholder Cego, ao Marcelo Guaxinim, do RP Guaxa, meu amigão, a galera animada lá do Podpixel, ao mestre Rafael 47, do Tarrasque na Bota, ao Pensador Louco, ao Rafael Dourado, do Sapo Brother, no YouTube, ao Fernando Caruso, Gustavo Guimarães, Elvésio Parente, Nadi Jalírio e o Tibério Velasquez, dos Podcrastinadores. Fala galera, aqui quem fala é o Tom e o Wagner, e nós somos do Podpixel Podcast. Quer saber o que a gente faz por aqui, cara? Nossa, muita coisa. Coisa beça, né? Coisa paca. Então, a gente tem RPG, recomendação, recomenda não, histórias, reflexões e muito mais, cara. Dá uma ouvida aí. E o mestre tá ali, ele tá te guiando pra uma coisa que você fala, caralho, ele pensou nisso. Boa noite, na pauta de hoje... Tom Holland tá no garganta. O dinossaurico. Tentáculo. Sua... Tem muita coisa legal em Stay. Quarto de hóspedes, Fleshbari. São literalmente devaneios. Mas isso aqui ainda tá longe de acabar. Nós somos o que sobrou daqueles que seguem em procissão a fazer dar certo. Nós somos o Quebra-Luz. Oh, gente, jagunçaiada do meu coração, vamos para a parte principal do nosso programa. E eu acabei encontrando lá no mundocordel.blogspot.com, de autoria de Josenir A. de Lacerda, que também ocupa a cadeira número 3 da Academia dos Cordelistas do Crato. Olha que não é pouca coisa. Um poema chamado O Linguajar Nordestino. E ele é mais ou menos assim. Todo poeta, de fato, é um grande observador. Seja na rua ou no mato, ou seja leigo ou professor, faz verdadeira pesquisa, vasto estudo, realiza buscando essência e teor. Para esse nato talento, na hora de versejar, busca o tema e o momento, visa o leitor agradar, não sente conformação, se não passa a emoção que dentro do peito está. Nesse cordel dicionário eu pretendo registrar o rico vocabulário da criação popular. No Ceará garimpei, juntei tudo e compilei, ao leitor quero ofertar. Se alguém aqui é desligado, é chamado de bocó, o broco é lerdo e abestado, azuado brocoió, arigó e zemané, sonso atruado, bilé, pombalesa e zuruó. Artigo novo é zerado, armadilha é arapuca, o doido é abirobado, invencionice é enfuca, o matuto é mucureba, qualquer ferida é pereba, mosquito grande é mutuca. Quem muito agarra é se abufela, briga pequena é arenga, enganação é esparrela, toda prostituta é quenga, rapapé é confusão, de repente é supetão, insistência é lenga-lenga. Qualquer tramóia é motim, solteira é idosa é titia, mosquitinho é mucuim, recipiente é vazia, meia garrafa é meota, exibido é fiota, travessura é estripulia, bebeu muito é deodato, brisa leve é cruviana, o sujeito otário é pato, cigarro curto é bagana, fugir é capar o gato, engraçado é gaiato e quem vai preso tá em cana. Se fudeu. Teu mesmo nome é xarapa, muito junto é encangado, água com açúcar é garapa, cor vermelha é encarnado, muita coisa é meio mundo, sendo mundinho é Raimundo, valentão é arrochado. A rede véia é fianga, com raiva é apurrinhado, careta feia é munganga, baitinga é mesmo que viado, o bom é só o pitel, bajulador é xeleléu, sem jeito é malamanhado. Bater fofo é não cumprir, etc. é o escambau, suja muito é encardir, quem acusa é cai de pau, confusão é funaré, carta coringa é melé, atacar é só de mal. Qualquer botão é biloto, mulher difícil é banqueira, pequenino é pirrioto, estilingue é baladeira, qualquer coisa é birimbelo, descorado é amarelo, sem requinte é lambrocheira. O perigo é boca quente, porco novo é bacurim, atrevido é saliente, quem não presta é corja ruim, dedo duro é cabueta, perna torta é zambeta, coisa pouca é tiquim. A parteira é cachimbeira, dá mergulho é tibungá, tem cucuruto é moleira, olhar demais é cubá, tem ainda eterno antonte, quem vem antes é antonte, verde soslaio é brechá, rapaz. Quem briga bota boneco, sem valor é fuleiragem, copo pequeno é caneco, estrada boa é rodagem, tristonho é capiongo, galo ou inchaço é mondrongo e a ralé é catrevagem. O velho ovo estrelado é o bife do oião, nervoso é atubibado, repreender é carão, zaroio é caraoi, enviesado é zanoi, inquieto é frivião. A perna fina é cambito, dá o fora é azular, muito magrelo é cibito, pisa manco é caxingá, rede pequena é tipoia, tudo bem é tudo joia, fazer troça é caçoar. A expressão dá relato, que atinge mais de légua, taca a peste, só no crato, tá lascado e arriégua, corra dentro, quer cirmar, é de rosca, é de lascar, volte oxente, isso é pai d'égua. Se é de muito longe a renego, que Deus do céu nos acuda, é pra lá dos caixa-prego, lá nos calcanhar do Judas, nas bimboca ou cafundó, lá nas brenha ou caixa do bozó, onde o vento a rota muda. Se é cheia de babilá, que é espiculito ou dundoca, ligeiro é que nem um traque, agachado é tadicoca, sem rumo é desembestado, o faminto é esguerado, bolha na pele é papoca. Chamuscado é sapecado, nuca cangote é cachaço, meio tonto é calibrado, coluna é o espinhaço, se tá adoentado é como diz o ditado, dá pucumã pro bagaço. Cearense tem mania, chama todo mundo de Zé, Zé da Onça, Zé de Tia, Zé Oinho ou Zé Mané, Zé Tatá ou Zé de Dida, achando pouco apelido, um bocado de Zezé. Fazer goga é gaiofar, o que é longo é cumprir saio, provocar é empinjar, toda piloura é desmaio, salto ligeiro é pinote, bando de turma é magote, cesto sem alça é balaio. A comida brasileira tem fama no Ceará, tipicamente brasileira, faz o caboclo babar. No bar do Mané Bofão, pau do guarda panelão, o cardápio eu vou citar. Sarrabuio, panelada, munguzá e xambari, tripa de porco buchada, baião de dois com piqui, tem pão de milho e pirão, carne no sol com feijão, tijolo de buriti. Quem é ruivo é fogoió, tristonho é destrenado, tornozelo é mocotó, cheio de grana é estribado, jarra de barra é quartinha, o banheiro é a casinha, e sem saída tá pebado. A bebida é o seu rol, no Ceará todo habita, a fubuia e o merol, a truaca e a birita, a mansa sogra ou quentinha, engasga gato ou caninha, a meropeia e a mardita. O picolé no saquinho, aqui se chama dindim. Se é dedo menorzinho, a gente chama de mindim. O riso sonoro é gachada, confusão é presepada, atrevido é saidim. Conversa comprida e sem valor, a gente chama de miolo de pote. Muito esperto é vivido, adolescente é frangote. Soldado raso é samango, lagartixa é calango. O tabefe é cocorote. Oxe, a lista é quase sem fim, não cabe só num cordel. Tem alpercata, alfinim, enrabixado e berel, chué, baé, avexado, banho de cuia, oi, bribado, quebra-queixo e carretel. Tem visagem sarará, tem bruguelo enxerido, rabicaça e aluá, espritado e zóio comprido, bunda canastra e lundu, dona encrenca, sabacu, bonequeiro e maluvido. O nordestino é assim, dá cotoco a nostalgia, a tristeza leva fim na carcunda da euforia, dá rudez na carência, enrola a sobrevivência, embirra na alegria. É, meu compadre, que delícia de cordel, rapaz, eu não conhecia e eu vou estar todos os dias dando uma olhadinha lá no mundo do cordel. Muito legal, muito bacana. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que ouviram a gente até aqui. Semana que vem não teremos programa, desculpa, mas a gente precisa dar uma descansadazinha. Mas na semana seguinte a gente tá de volta. Muito obrigado, galera, e até o próximo episódio. Vim do norte, o queimo em brasa, fogo e sonho do sertão. E vem na Guanabara com tremor e emoção. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br. Do meu São Sebastião, para o samba 3 minutos.